um bom tema para o debate de todos. Quero ver todo mundo aqui falando desses assuntos que interessam à humanidade. Quem não conhecer o Evangelho Apocalipse não vai dirigir nem o quintal da sua casa. É como diz o povo, cantando essa maravilha. Não é? LBV, Arca de Noé, dos tempos modernos. Quero esse livro aí com essas palavras de todos que estão falando aí. Que durante milênios meteu-se na cabeça de muita gente que o Apocalipse era só para um grupinho de iluminados. Mas, diz a sabedoria antiga, que a voz do povo é a voz de Deus. Por isso Joel, o profeta, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, anuncia um novo Pentecostes para o fim dos tempos. E eu digo aqui, sem qualquer pretensão de soberba ou de orgulho, que esse novo Pentecostes iniciou-se na religião de Deus, que aqui o povo está falando, com isenção de ânimo, do Apocalipse de Jesus. Ninguém está aqui preocupado em dizer que Babilônia é a igreja tal, que a grande meretriz é o fulano de tal, fulano de tal. Nós estamos aqui interessados em saber onde está a verdade. Por isso não podemos ser preconceituosos. E a explicação do Apocalipse realmente isento só poderia surgir no campo neutro profetizado por Allan Kardec no século passado, que Alzira Zarur levantou do Brasil para o mundo, que é o primeiro passo da religião de Deus, ou religião do terceiro milênio, que já está sendo antecipada para a humanidade desde que o templo da boa vontade foi erguido e as trombetas começaram a anunciar os tempos finais. Apocalipse para os simples. Dessectarizar Jesus para podermos entender a sua palavra sem tabus, sectarismos, fanatismos, preconceitos, que são as piores doenças que podem atormentar o espírito humano. Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Eu ditei para vocês 5 trechos. É o capítulo 19. E no momento em que a humanidade pretende derrotar-se, Jesus surgirá como grande vitorioso. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Este é o exército que vai ganhar no final a batalha. E a batalha está grande. Já começou no espaço. O versículo 13 diz assim: está vestido com manto tinto de sangue e o seu nome é o Verbo de Deus. E atrás do Verbo de Deus, vejam vocês que não é um verbo amolecido, que não levanta as multidões, que o versículo 14 revela. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não se esqueça de que André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, disse: não nos iludamos, Jesus caminha na vanguarda da LBV. A Legião da Boa Vontade é a nossa caravana de agora. Depois eu falarei sobre as profecias, inclusive a parte não revelada. Lá está escrito: que é podre, terá que cair. E o mundo ficará surpreendido, vendo a ruína de tantas coisas aparentemente poderosas e que não tinham poder nenhum. Não há uma pessoa nesse mundo que tenha poder, ninguém. Só quem tem poder é Jesus, está aqui, ó. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vou juntar aqui também para vocês as outras passagens relativas à espada que sai da boca desse cavaleiro poderoso. Vocês já vão procurando na Bíblia e vão achando e se preparando, porque é esse o conhecimento que vai valer. Chegará um momento, se vocês não tiverem armazenado nos seus corações e nos seus espíritos o sentido da caridade integral, que é a caridade material, o pão do estômago, mas aliado ao pão do espírito, vocês vão se descobrir nus, nuzinhos em pelo, vão se sentir vaziozinhos por dentro, fragilizados, explodidos por dentro, que é um momento que vai haver o silêncio no céu, que de certa forma já está acontecendo, porque a resposta de Deus aos santos em sua oração é aquela que está aqui na página 7, e Jesus está chegando, número 12 de janeiro de 89. E ele tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, assim pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Vão ser 22 bilhões de espíritos se definindo. Manuel não diz que há 22 bilhões de espíritos. Na Terra são 6 bilhões já. Por mais que abortem, façam todo tipo de prevenção, as crianças vão conseguindo nascer. Adaptar por aí. E é preciso que vocês estejam fortalecidos, sejam integrados, parem de ler besteiras e bobagenzinhas e passem a ler isso aqui, que vai definir as suas vidas nos próximos 100 mil anos. Preparem-se para não ver parentes seus, mães, esposas, pais, filhos, e não perseverarem até o fim com Jesus, só daqui a 100 mil anos. E quando esses abrirem os olhos, não vão encontrar mais seus entes amados, estarão no meio de pessoas que atraíram para junto de si e que nem as conhecem. Apenas as exploram, as criaturas humanas, homens e mulheres. O que é que está aqui? A partir do versículo 17. Então, repito, vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, assim pequenos como grandes. Coitados dos que prostituem seus corpos, coitados dos que prostituem seus espíritos. Mas a besta foi aprisionada. Versículo 19. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Quem vai ganhar essa batalha? Veremos na rede de amanhã. Hein? Nós estamos estudando aqui o Apocalipse para os simples. A única leitura que nos interessa, e tudo demais em função do Apocalipse. Porque os tempos chegaram e Jesus já vem. Vai obter a divina salvação.